de vida à margem da sociedade. Se perde o rumo, o pensamento na maldade. Um simples retrato com a lágrima do mundo pode até encher o oceano mais profundo. Imundo na calçada suja, a mão se estende. A fome vence a vergonha, agora não entende. À frente vai a peste cruel e sem paciência. Vira notícia, aumenta o grau da audiência. Completa a taxa mortal na faixa dos 60. Criança nasce desnutrida e humano nem lamenta. À espera de um milagre de onde quer que seja. Te manter imóvel, o inimigo planeja. Onde estiver, não se deixe levar por falsas ideias ou um simples conversar. Nunca se apegar a algo dessa terra. Mais hora menos hora você perde essa guerra. É como um simples retrato seguindo o compasso as tristezas do mundo. Pois no fundo é difícil de imaginar, ainda não é tudo. É como um simples retrato seguindo o compasso as tristezas do mundo. Pois no fundo é difícil de imaginar, ainda não é tudo. A mais longa jornada começa com um passo. São poucos no caminho que não desistem fácil. Defensor acorda cedo, só volta entardecer. O problema nunca espera, sempre tenta te deter. Canibalismo humano, irmão se digladiando. Não contente com o que tem, existem muitos afundando. No mundo capitalista, no qual é selecionado, é o retorno de um ferido que por máquina foi trocado. Desqualificado pelo inimigo enfraquecido. Um segundo para destruir o que foi anos construído. Na primeira oportunidade, o leigo vira mágico. Escapar da tempestade, não pensar no fim trágico. Viver cada dia como se fosse o último. Lutar por igualdade, a mentira ou a verdade. Um dia ou uma hora, todos têm que escolher. Faça suas escolhas e elas fazem você. É como um simples retrato seguindo o compasso as tristezas do mundo. Pois no fundo é difícil de imaginar, ainda não é tudo. É como um simples retrato seguindo o compasso as tristezas do mundo. Pois no fundo é difícil de imaginar, ainda não é tudo. É como tentar ver a saída se tudo é escuro. Eu sinto um nó na garganta em ter que ficar mudo. Surdo, já tentei, pensei em acabar com tudo. Só mais um para a tristeza do mundo. Corrida do domínio, pacto, dinheiro sujo. A ambição sem direção gerando o fim de tudo. Religião entre conflito, o povo tá confuso. A bomba programada, nossa mente é pavio curto. O povo mata, morre, o mundo chove de tristeza. É o caráter resumido, nada é a pobreza. O homem tá ferido, perdido e sem defesa. Alá, alguém, ó Deus do céu, peço que nos proteja. O negro chora, ódio, sente a fome de justiça. O povo tá ferido, humanidade tá perdida. A gente canta o fim, mas crê na coisa alternativa. Que pra sair por cima, só uma ação coletiva. É como um simples retrato seguindo o compasso as tristezas do mundo. Pois no fundo é difícil de imaginar, ainda não é tudo. É como um simples retrato seguindo o compasso as tristezas do mundo. Pois no fundo é difícil de imaginar, ainda não é tudo. Domingo à tarde, me encontro meditando sozinho, observando o retrato Douglas, meu sobrinho. Minha mãe, o pequeno, minha família. É tudo que eu tenho, é o que me incentiva. A chuva não cai, a torneira secou. O remédio não cura, a ferida aumentou. O disco arranhado, tocando na vitrola. A hora não passa, a febre não vai embora. O vento já não sopra mais como antes. O conhecimento esquecido dentro da estante. O menino que observa, tudo calado. Cuidado, o ódio pode estar camuflado. O palhaço não consegue transmitir alegria. Atentado no shopping center, mais um suicida. Por que será que eu vejo tudo diferente? O planeta é um hospício, eu sou mais um paciente.